Nós vamos já saber mais a respeito dessa história aí. Vocês vão conhecer por que eu estou aqui todo cheio de dedos para falar da história aí, né? É a carta do jovem confuso, indeciso de algum lugar do Ceará. Daqui um pouquinho, viu? Enquanto isso, vamos curtir o grupo Roupa Nova. Volta pra mim. Volta, volta. Canta lá, Roupa Nova. Amanheci sozinho, na cama um vazio. Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois. Sofrimento meu, não vou aguentar. Se a mulher que eu nasci pra viver não me quer mais. Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito. Dia e noite a sós, o universo era pouco pra nós. O que aconteceu? Pra mim, essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo. Sonho acordado um segundo que você vai ligar. O telefone que toca, eu digo alô sem resposta, mas não desliga e escuta o que eu vou te falar. Depois das brigas, nós nos amamos muito. Essa paixão é meu mundo, sentimento profundo. Sonho acordado um segundo que você vai ligar. O telefone que toca, eu digo alô sem resposta, mas não desliga, escuta o que eu vou te falar. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Gente, eu comecei a semana lendo um recado aqui que veio através dos meus amigos da Rádio Lírios do Campo FM, lá de Jaupassi, em Goiás. E é que a dona Edileuza e o senhor Isidoro estão à procura, lá de Jaupassi, em Goiás, estão à procura do filho Danilo, né? O Danilo, ele estava na cidade de Cumaru, no Pará, e depois tiveram notícia que ele estava em Bandeirantes. Mas então, se alguém conhecer aí o Danilo, pedir para entrar em contato com a mamãe Edileuza e com o Isidoro, pode entrar em contato através da Rádio Lírios do Campo com o telefone 64-3688-1448. 64-DDD-3688-1448. Ou falar com o Vanderlei, conhecido como Bula. Ou então falar com a Edileuza no telefone 64-DDD-3688-1138. 3688-1138, tá bom? Então tá aí. Da forma que começamos, a gente encerra a semana dando recado. E Deus ajude que vamos conseguir notícias aí do Danilo, não é mesmo, gente? Então vamos lá. Vamos trazer agora uma dobradinha. É, agora são duas músicas. John Lennon, Mother. Depois Gino e Geno, Bebo pra Caralho. Eita, tá na... Para com essa bebideira, rapaz. Vamos lá, roda, roda. You had me, but I never had you. I wanted you. You didn't want. I never left you.

ela chamava de querida, minha flor. Agora pergunto a todo mundo, por onde anda meu amor? O seu nome trago no meu pensamento. Isso para mim é um sofrimento. Eu a chamava de querida, meu amor. Quero que digas a ela, meu Deus, que ela volte, por favor. Teve uma notícia também que eu li aqui no decorrer da semana, falando sobre 4 presídios que vão ser fechados por falta de presos, né? Mas isso na Suécia. Veja só que grau de desenvolvimento que um país atinge, que até os presídios estão sendo fechados porque o pessoal está tão civilizado, tão educado e tão consciente do seu dever de cidadão, que eles não cometem crime de espécie alguma, os presídios estão sendo fechados. Enquanto que aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, mais de 4 mil presos estão na rua, ou em prisão domiciliar, ou então com tornozeleira, porque não tem vaga nos presídios. Você vê a diferença do primeiro mundo para um país que quer se tornar um país de primeiro mundo igual ao Brasil, mas muita coisa tem que ser mudada para a gente chegar lá. Não é assim da noite para o dia, não. Eu sou brasileiro, vibro pelo meu país, torço pelo meu país. Mas, infelizmente, com a corrupção galopante que existe por parte do meio político, impede o crescimento do nosso país, impede o crescimento do nosso povo. Se nós tivéssemos políticos com vergonha na cara, políticos que realmente trabalhassem em prol do povo e da sociedade e não em prol dele próprio, de encher o bolso dele de dinheiro, de ficar rico, talvez nós tivéssemos um país um pouco melhor. Mas que eu sou brasileiro e adoro meu país, eu sou. Mas que eu falo mal quando eu vejo casos dessa natureza, como o que aconteceu lá na Suécia, né, de estarem fechando os presídios porque não tem preso, isso aí, nós poderíamos estar iguais se não houvesse essa roubalheira, essa corrupção, essa falta de vergonha por parte dos nossos políticos. Tenho dito, falei, disse e acabou. Guilherme Santiago, chovendo estrelas. Oba! Roda lá, menino! Estou magoado por ter te perdido. Tentei aceitar, juro, mas não consigo fingir e dizer que foi melhor assim. É só saudade bater, eu te quero comigo. A vida não tem mais razão nem sentido. Dormir e acordar sem você junto a mim. Só você me faz feliz. Sem limites pra sonhar. Se é loucura ou delírio, eu só sei te amar. Está chovendo estrelas, tempestade de paixão, iluminando o meu coração. Está chovendo estrelas, gotas de amor. Sentimento e saber se ainda existe o amor que é só meu. Se acaso estiver com alguém e dizer o meu nome, volta pros meus braços, amor, não se esconde. Só diz que me ama e que não me esqueceu. Só você me faz feliz, sem limites pra sonhar. Estamos apresentando o programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Fares. Muita gente fica me insultando aqui, forçando a barra para que eu aborde esses assuntos de política, de religião, de futebol. Eu não gosto mesmo, já falei que não gosto, não abordo, porque isso aí só dá confusão. Cada um tem a sua opinião, mas tem certos fatos, certos atos aí que não dá pra gente ficar calado. Mas não dá mesmo, né? Tem certas coisas aí que desce atravessado na garganta da gente, aí a gente é obrigado a falar, né? Como eu tava falando agora há pouco aí, da falta de vergonha dos nossos políticos. Gente, eu nunca vi tamanha safadeza, tamanha cara de pau como é desses nossos políticos. Legislar em causa própria, de ficarem criando leis para se protegerem, para se defenderem, não criando leis para defender o povo. Eles estão criando leis para defender as falcatruas, as safadezas, as pouca vergonha deles aí, a roubalheira que eles fazem. Eles ficam inventando leis aí que é única e exclusivamente para se autopreservar. Ah, faça-me um favor. Isso aí me deixa revoltado, enojado. Por isso que eu não gosto de falar bem política, não, né? É melhor não falar, não. Larga esse trem para lá. Daqui um pouquinho eu vou trazer a carta de destaque, viu, gente? E a carta de hoje é do rapaz, né? Jovem confuso e indeciso de algum lugar do Ceará. Mas antes, vamos rodar a Cool and the Gang, Cherries. Cherries, roda, roda lá, menino. Let's take a walk together near the ocean shore, hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given, where time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through? cherished every moment we have together. E aí, vamos nessa? Vamos lá para a nossa carta de destaque? Opa, então solta a vinheta aí, menino! E agora, a carta de destaque do ouvinte! Olha, gente, a carta de hoje é do jovem confuso e indeciso de algum lugar do Ceará. A cartinha dele é interessante, muito interessante. Olha só o que ele diz aqui. Maurício Fares, está tudo bem? Olha, Maurício, eu sou um rapaz de 16 anos e estou muito confuso com a minha vida. Eu sou o quarto filho de 6 que meus pais tiveram. Abaixo de mim tem mais um menino e uma menina. Quando eu nasci, Maurício, minha mãe teve sérios problemas de doença. E então quem me criou até os meus 10 anos foi minha avó, a mãe do meu pai. E 2 irmãos que eram pequenos também foram criados pela avó, mãe da minha mãe. Não tinha outras crianças na casa de minha avó e eu não tinha com quem brincar. Então eu brincava sozinho, fazia minhas bonequinhas de pano, fazia vestidinhos e era assim a minha diversão. Eu nunca fui de gostar de futebol como a maioria dos meninos. Na escola era a única coisa que tinha para brincar e então eu preferia mais ficar conversando com as meninas e deixava os meninos jogarem bola. Eles vinham todos ralados de cair, de se machucar no chão batido. Então, quando foi em 2007, eu já estava com 10 anos e voltei para a casa dos meus pais. Minha mãe já tinha ganhado mais essa menina e um menino. Meus outros irmãos voltaram também e já estavam rapazes. Cada um pensando em trabalhar e não tinham mais tempo para brincar comigo. Ficamos apenas eu e os 2 mais novos em casa. Olha, moço, as nossas brincadeiras sempre foram com bonecas e fazendo vestidinhos para elas. O tempo foi passando e eu não senti o menor prazer em namorar com garotas. Assim como os rapazes da minha idade, né, gostam. Eu nunca gostei da brincadeira de meninos e por causa disso eles começaram a mangar de mim, dizendo que eu era viadinho, que eu era fresquinho, que eu gostava era de rapaz, mas não para brincar e sim para... E sim para outra coisa. Olha, Maurício, isso me deixou muito triste e chateado, porque eu nunca fiz nada de errado. Apenas não gosto de ficar com os rapazes e fazer o que eles fazem. Alguns até se aproximam de mim, mas parece que a vontade deles é outra. Não é de serem meus amigos, não. E isso faz com que eu me afaste deles. Tem um rapaz da minha idade que parece ser do mesmo jeito que eu. Nós conversamos um pouco, né? E com ele eu me sinto mais à vontade para falar das minhas tristezas. Ele fala que com ele é a mesma coisa, Maurício, que todo mundo fica brincando e mangando com a cara dele, né, por ele ser assim. Olha, Maurício, de uns 6 meses para cá, eu venho notando uma mudança em mim, porque eu passei a olhar os rapazes com um olhar diferente e estou ficando muito preocupado. Será que realmente eu sou gay ou estou virando gay? Por favor, Maurício, me dê uma orientação. Eu gostaria que você rodasse para mim uma música do Chitãozinho Chororó com a participação do Fernando Sorocaba, Do Tamanho do Nosso Amor. Olha, meu jovenzinho, você está dizendo, será que você está virando gay ou você está se tornando gay? Eu acho que a coisa não é bem por aí, não. A gente é o que é. Quando a gente já tem uma forma de ser. Você pode ser uma coisa, independente de dizer que você está virando uma coisa, entendeu? Está meio complicado, deixa eu tentar te justificar. O fato de você ter sido criado por sua avó e não ter tido outras crianças para brincar com você pode ter sim alterado a sua personalidade. E olha, e meninos que são criados com a avó sempre desenvolvem essa aptidão para brincadeiras femininas. Isso nem Freud explica. Não sei por quê. O fato de você não gostar de meninas já é um indício que não é por aí o rumo que sua vida vai tomar. E namorar, olha, meus jovens, namorar apenas para satisfazer a vontade dos pais ou da sociedade, namorar com meninas, com garotas, é uma violência contra você mesmo, viu? Esse negócio de fazer, eu vou ter que namorar com um menino porque é a vontade dos meus pais ou a sociedade, isso é uma violência que você está fazendo contra você mesmo. Você vai ser sempre um cara frustrado, vai ser sempre um camarada que não vai ter alegria, prazer. E outra, você vai fazer uma pessoa sofrer. É, porque você aí vai, de repente você vai namorar com a moça, vai casar com ela para satisfazer o gosto dos seus pais, mas você vai fazer essa pessoa infeliz, porque você não vai ter amor por ela. Não é? Você não vai conseguir gostar dela, ser um bom marido para essa mulher. Então, por que que você vai fazer alguém feliz? Além de você se tornar uma pessoa infeliz, vai fazer uma outra pessoa infeliz? Tá certo, você ainda tá novo, né? Você ainda tá novinho, você tem 16 anos, não é? Tá certo que você tá novinho ainda. Você tá na fase naquela transição em que você tá passando da adolescência para a idade mais adulta, da mocidade, da juventude para a mocidade e a idade adulta. É normal essa confusão na cabeça da gente, sim. É normal. Não, é, não pense você que é acaso você desesperar e de ficar aí já pensando nessas coisas com tanta seriedade, porque na verdade não há necessidade de você ficar com essa preocupação agora. Você já viveu até hoje, né? Você já viveu até hoje sem ter essa preocupação com isso, por que você vai começar a se preocupar com isso agora? Agora é exatamente a época que você tem que procurar estudar, tem que procurar aprimorar mais os seus conhecimentos e dar um pouquinho mais de tempo. Pode ser alguma coisa, algum fato que esteja acontecendo em razão dessa transição que você está de uma idade para outra, de uma fase para outra, dá esse choque mesmo no jovem. O rapaz passa por esse tipo de problema mesmo. Tem essa distorção da personalidade, né? Em função ele está tentando a autoafirmação. E nem sempre essa autoafirmação acontece. Nem sempre acontece. Então, é melhor, quando você estiver já aí com seus 17, 18 anos, você já vai ter mais. Já vai estar mais com a personalidade formada para a idade adulta. E aí sim, aí você já vai ter plena consciência daquilo que você quer, daquilo que você acha que deve ser e como, que rumo você vai dar à sua vida. Não tenha a menor preocupação com isso, não tenha preocupação alguma em te dizer isso, que você por si mesmo, quando daqui mais um ano, daqui mais dois anos, no máximo, você já vai ter plena consciência daquilo que você quer e você vai seguir o rumo da sua vida sem precisar de ficar se violentando, se traumatizando e ao mesmo tempo acabar fazendo outra pessoa sofrer. Entendeu, meu amiguinho? Entendeu, meu jovem? Não fique nessa preocupação agora, não. Dá um pouquinho mais de tempo, que o tempo é que vai fazer essa transição dessa fase que você está agora para a próxima, e aí você vai ter plena consciência do que você quer, daquilo que você vai fazer, daquilo que você acha que deve ser o melhor para a sua vida, tá bom? Deus te ajude, Deus te abençoe, te oriente e abra o teu caminho para que você possa passar sem maiores problemas por essa fase que você está vivendo, tá ok? E tá aí, você pediu uma música do Chitãozinho e Chororó, com o Fernando Sorocaba, não é isso? Deixa eu ver aqui. Tapatê, patatá, Chitãozinho, Chororó. Uai, tem essa música com o Fernando Sorocaba também? Tem? Ah, tá aqui. É Chitãozinho, Chororó, participação do Fernando Sorocaba, do tamanho do nosso amor. Então, roda lá, vamos nessa. Ela nasceu no Rio de Janeiro, vivia na praia num apartamento e só conhecia outros lugares fora do país.